Desligue os seus puff puff. Porque aqui chegou um som de moral e respeito. Eco Esporte Brutona. Corre não, concorrência. Vem cá. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Chute o quadrão. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Aqui é a Eco Esporte Brutona. Vai amarelar, vai! Open up my eyes and tell me who I am. Let me in on all your secrets. No inhibition, no sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Eco Esporte Brutona. Um som puro e cristalino. How deep is your love? Poder sonoro da Eco Esporte Brutona. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Aqui é a Eco Esporte Brutona. edições e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Sonoro da Ecosporte Brutona. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Ecosporte Brutona. Um som puro e cristalino. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Poder sonoro da Ecosporte Brutona. Desligue os seus puff puff. Porque aqui chegou um som de moral e respeito. Ecosporte Brutona. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim. Mostrando o meu talento. Passa apertada, bunda empinada, né? Vez melhor que a sua namorada. minha vida, não sai do meu Facebook. Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Eco Esporte Brutona, um som puro e cristalino. Aqui é a Eco Esporte Brutona. Vai amarelar, vai. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show. E tá chegando, terrorista da cidade. Quem que chegou é o Bilar. Põe a mão pro alto, somente que é de verdade. Põe a mão pro alto, somente que é de verdade. Quem que chegou é o Bilar. Quem que chegou é o Bilar. Faz o famoso sinal da Ranglose. Fabinho. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Eu quero ver geral cantando. Com a mão pro alto, então vai. Oi, gira a postagem, gira comentário. Gira a postagem, gira comentário. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo? E tá tranquilo? Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai! Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, eu não posso ficar. Girava o volante no gol do Sapão. Agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo uma disco. Eco Esporte Brutona. São puro e cristalino. Gira a postagem, gira comentário. Gira a postagem, gira comentário. Faz o famoso sinal da Ranglose, quem odeia recalcado. Faz o famoso sinal do Ronaldinho, quem odeia vizinha fofoqueira. O baile todo. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. E tá tranquilo. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo. E tá tranquilo. E tá tranquilo. Somente quem tá tranquilo. Põe a mão pro alto. Somente quem tá favorável. Põe a mão pro alto. Grita aí no baile quem odeia recalcado. E canta aí. E tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai. Tá tranquilo, tá favorável. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na máxima, os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que o Fabinho, ele é bobinho. Deixa ela pensar que o TH é molequinho. Deixa ela pensar que os cri eles são bobinho. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que o TH é molequinho. Vê se ela pensa que os fios eles são bobinhos, mas vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho, vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho. Aqui é a Eco Esporte Brutona. Vai amarelar, vai. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na máxima, os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido falou, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Eco Esporte Brutona. Um som puro e cristalino. Caralho, mané, que barulho doidão. Deve ser o Lucas Silva na divulgação, né? Eu também um ano vi, encontrei lá no baile funk. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Desligue os seus puff-puff. Porque aqui chegou um som de moral e respeito. Eco Esporte Brutona. E não com vamos lá, Bidel. Aqui é a Eco Esporte Brutona. Vai amarelar, vai. DJ Bidel Produções. DJ Nando, do estúdio super eletrizante. Vamos lá, Bidel. Eco Esporte Brutona. Um som puro e cristalino. Marcos, o jovem DJ. As novinhas

o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você de... O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Aqui é a Eco Sport Brutão. E aí, vai amarelar, vai. Eco Sport Brutão. Um som puro e cristalino. Eu quero ver a nega marajoara. Vai curtindo a balada. Sei que você vai gostar da escandalosa do Pará. A nega marajoara. Vai curtindo a balada. Sei que você vai gostar da escandalosa do Pará. É a nega! Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. DJ Gordo, DJ Juninho Show, DJ César Pressão, Eva Me Show é a sensação. DJ Gordo, DJ Juninho Show, DJ César Pressão, Eva Me Show é a sensação. A nega marajoara, vai curtindo a balada, sei que você... O sucesso absoluto! É DJ Melly! Vamos lá, Giovanni! Vamos dar show na Brutona! Aqui é a Eco Sport Brutona! Vai amarelar, vai! Tamo junto. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acar. Eco Sport Brutona. Um som puro e cristalino. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Gosta de bicada. Ela gosta de bicada, ela gosta de bicada. Bicada, bicada, bicada. Ela gosta de bicada, bicada, bicada. Ela gosta de bicada, bicada. Bora da bicada, bora da bicada. Bora da bicada, bora da bicada. Ela gosta de ver o DJ Alisson tocar. Ela gosta de ver o DJ Alisson tocar. Vem curtindo assim e dá-lhe uma bicada. Vem curtindo assim e dá-lhe uma bicada. Ela gosta de bicada, bicada, bicada. Ela gosta de bicada, bicada. Égua da viagem, a novinha tá louquinha. Égua da viagem, a novinha tá louquinha. Deixa ela sentar, deixa ela sentar, deixa ela sentar que o DJ vai detonar. Deixa ela sentar, deixa ela sentar, deixa ela sentar que o DJ vai detonar. Bora da bicada, bora da bicada. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutanga. Eu vou convocar a novinha bem assim, a novinha bem assim, a novinha bem assim. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Mais um CD com a marca dele. MC Bruno vai falando como é que tu faz. Novinha, no asfalto do dedo pra favela, faz a posição pra trás. Vem jogando a perereca, vem perereca, vem perereca, vem perereca, vem, vem. Vem perereca, vem perereca, vem perereca, vem, vem. Vem perereca, vem perereca, vem perereca, vem, vem. Vem perereca, vem perereca, vem perereca, vem, vem. Ô pai, não tô gripado, me dá o lança perfume que deixa com o pé gelado. Vai, vai. Ô pai, não tô gripado, me dá o lança perfume que deixa com o pé. Eu vou convocar a novinha bem assim pra fazer uma aquecimento. Meu desejo, e nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Pus no dedo o meu compromisso, por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eco Esporte Brutona, um som puro e cristalino. Esporte Brutona, um som puro e cristalino. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Pegadas pelo chão. Se eu tivesse sete sonoro da Eco Esporte Brutona. Açaí e pimenta. Ai, tá dentro. Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Aqui é a Eco Esporte Brutona. Vai amarelar, vai. Olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só o marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito. Tá ligado, só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Chega domingão, no Nova Dimensão, curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badalação, vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, gordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Mel! Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Mel! Eco Esporte Brutona. Função puro e cristalino. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Ostentação se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Eu tô tirando onda na audição digital. Um, dois, três, quatro. Escol beat na cabeça da Azulzinho, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É audição digital. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco. Maravilha, escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo. O bonde gente reunido, os cara não anda só. Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo na moral. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo popstar, artista americano. Caralho, acende a... Can you go? Bora lá, China! É nóis! Aqui é a Eco Esporte Brutão. Vai amarelar, vai! Olha só, presta atenção. É só catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. DJ China Insuperável, mais que nome, é uma... Catucadão, é só catucadão. Venha sentir de perto o poder sonoro da Eco Esporte Brutona. A pontaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem, sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, cariquinha, calma, moleque, bom, vou falar. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo. É, sem gracinha, o tio quer aqui, vem carequinha. DJ Marcos Cauê. DJ China Insuperável, mais que nome. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai. Comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta. Vai. Toma banho de Xandão. Ponta a cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo. Teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devolve tudo igual bombom. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma. Desligue os seus puff puff. Porque noite aqui chegou um som de moral e respeito. Eco Esporte Brutona. Corre não com produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Venha sentir de perto o poder sonoro da Eco Esporte Brutona. Maranhão, eu vou curtir com meu amor. Esporte Brutona. Um som puro e cristalino. Banda 007. Quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com badalação que eu me apaixonei, fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan, eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. Escuta minha voz, eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Diga alô, diga sim. Não me deixe falando só. Diga por favor. Mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Quando lembro o gosto do teu beijo, me desespero de desejo. Agora tá tão difícil segurar. Toda noite eu choro. Banda 007. Vinho absoluto. Aqui é a Eco Esporte Brutona. E aí, vai amarelar, vai. Hoje desligue os seus puff puff. Porque aqui chegou um som de moral e respeito. Eco Esporte Brutona. Eco Esporte Brutona, um som puro e cristalino. Paredão não é pra se amostrar, paredão é um estilo de vida. Fica, bate na caixa aí pra ver como é que tá o médio, vai. Aê. Como é que tá esse agudo, cimbalzinho, cimbalzinho. E o pedal, pedalzão, pedalzão. Agora fica só a guitarra, pra mim entrar direitinho, vai. Atenção, atenção. Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? De novo, né? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Meu amor, já tô cansado, eu acho que vou tirar. Amanhã boto de novo, meu amor, eu vou chorar. Vou botar meu paredão. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão. É o solo mais lógico do mundo. Pode engarça suas teclas aí, vai! Vamos lá, Giovanni. Vamos dar show na Brutona. Eco Esporte Brutona. Um som puro e cristalino. É assim mesmo. Sai música fresca. Geralmente é que fica com som melhor. O Zedek fica puto porque é duas notas, mas é assim mesmo. Só a guitarrinha, nova guitarrinha, vai, só a guitarrinha. Isso. Eu quero que vocês cantem comigo. Assim, ó. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar, vamos de cima, Rica, vamos de cima, vai. Mas eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? Quer que eu diga mesmo? Mas eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, deixa eu botar, deixa. Vou botar. Eita, vai tu. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar. Que é isso, Edu? Eu vou botar meu paredão pra tocar. Meu amor, já tô cansado, acho que vou tirar. Amanhã boto de novo. Não, DJ, eu vou chorar. Vou botar sobreira. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar. Posso fazer o solo, posso? Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, eu posso improvisar? Esporte Brutona, um som puro e cristalino. Vai terminar, de novo, vai, de novo, de novo. Paraná. Quem é a Dia Zero tá gritando aí? É na pegada do avião. Quem souber pode cantar, Bartos e Rapariga. Vai, vai. Vou dormir no banco de couro. A janela até pro solar. Bracinho pra cima, bracinho. Riquelme vai parar, vai. Vamos, tá no primeiro tempo. Vamos beber. Simbora, meu Riquelme. Sérgio Freitas, vai, vai, vamos embora, vai. Olha que é chão, tá na pegada do avião. Chão, chão, descendo até o chão. Chão, e vai, e vai, e vai no chão. Chão, chão, e desce. Para sobreira, sobreira. Chão, chão, descendo até o chão. Meu amigo Artuzinho, raparigueiro, o nome já diz tudo. Artuzinho! Eita, porra! Olha a pegada do Riquel. Bora, Vitinho de São Luís! Meu carro virou hotel. Vou dormir no banco de couro. A janela teto solar. E a barra, espelho pra mim, vai. Vamos beber, que hoje eu tô brincando. Vai amarelar, vai. E quando chega o final de semana, eu quero cair na gandaia. Chama novos amigos de cana. A gente tem o chama, e as meninas ama, e a bebida soma. E no final, o que vai acontecer? Vai rolar festinha, bebê. Direito até o amanhecer. Tá nada boa de se ver. Se tu não acredita, tô convidando você. Você vai ter DJ, uísque, pirita, cheio de mulher bonita. Quando chegar me avisa. A gente tem o chama, que as meninas amam, e a bebida soma. E no final, o que vai acontecer? Vai rolar festinha, bebê. Pirita até o amanhecer. Parada boa de se ver. Se tu não acredita, tô convidando você. Vai rolar festinha, bebê. Pirita até o amanhecer. Se tu não acredita, tô convidando você. Tô convidando você pro carnaval do Porto das Dunas. Sai esse céu e a festa é primeiro. Bora pra checar. Quando chega o final de semana, eu quero cair na gandaia. Chamo logo os amigos de cana. A gente tem chama, e as meninas amam, e a bebida soma. E no final, o que vai acontecer? Vai rolar festinha, meu. Pirita até o amanhecer. Parada boa de se ver. Se tu não acredita, tô convidando você. Vai rolar festinha, meu. Pirita até o amanhecer. Parada boa de se ver. Se tu não acredita, tô convidando você. Vai ter DJ, Luiz, pirita, cheio de mulher bonita. Quando chegar minha vida, a gente tem o chão, que as meninas amam, e a bebida soma. E no final, o que vai acontecer? Vai rolar festinha, meu. Pirita até o amanhecer. Parada boa de se ver. Se tu não acredita, tô convidando você. Vai rolar festinha, meu. Pirita até o amanhecer. Parada boa de se ver. Se tu não acredita, tô convidando. Vem! Bora, sobreira, homem do Atacarejo SB. Tô contigo, hein, pai. Amigo Adriano, Fio 7. Full time, seu sucesso, mano. vez. Vamos dar show na Brutana. A gente dá o poder. Joga energia nela. Joga energia nela. Ela mexe o bumbum, apontando pra galera. Joga energia nela. Joga energia nela. Ela mexe o bumbum, apontando pra galera. Meu amigo Adriano da Full Time, seu sucesso tá lá. CD e DVD. Mixagens DJ Fabinho.